Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Na edição número 274 não temos um, mas sim dois convidados. António, apresenta então quem recebemos nesta semana de Livros com Rumo. Esta semana temos aquele género literário que passa por ser aquele género literário de eleição da equipa de Livros com Rumo, que é a literatura infanto-juvenil. Ao fim e ao resto, onde tudo começa. Os alicerces, os primeiros sedimentos que se criam no jovem leitor, que depois, com uma boa história, e a boa história funciona aqui sempre como a argamassa, o cimento, que vai tornar este edifício do gosto pela cultura, pela educação, pelo saber, quase indestrutível. E dizíamos nós, esta semana temos à conversa um dos históricos da literatura infantil em Portugal, José Vaz. E depois também uma ilustradora, vai ser uma conversa a três, com Elsa Navarro, uma das ilustradoras com uma obra mais consistente, mais inovadora e mais criativa daquilo que há, fugindo ao estereótipo e à banalização, que supostamente é alguma criação mais arrojada, mas depois acaba por liquidar o texto, ou pelo menos o texto acaba por desaparecer. Aqui não, o Celestino, o Rato da Biblioteca, uma edição da Trampolim, ganha uma vida com um caminho por si mesmo, feito pelo olhar, pela criação, pela estética de Elsa Navarro. Deste ano, provavelmente, na literatura infantil, é o trabalho mais interessante, mais inovador e mais criativo, assim muito próximo de uma influência que não é assumida de Rebecca d'Outremer. É a esse nível, de facto, um trabalho extraordinário. Boa noite e melhores leituras. José Vaz nasceu em Avintes, Vila Nova de Gaia, em 1940. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi ator e encenador de vários grupos de teatro amador. É autor de mais de 30 obras divididas entre literatura infanto-juvenil e escrita para teatro. Vencedor de vários prémios literários, entre os quais o de Literatura Infantil Cidade do Montijo e White Ravens, viu também três das suas obras serem selecionadas para as Olimpíadas da Leitura. Foi presidente da Associação de Escritores de Gaia, coordenador do suplemento infantil e juvenil do Gaia Semanário O Barquinho de Papel e dirigente da Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil. Elsa Navarro nasceu em África, cresceu em Faro e vive atualmente no Porto. É licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde concluiu o mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais. Há mais de uma década que ilustra para crianças, tendo colaborado com alguns dos mais destacados escritores portugueses de literatura infanto-juvenil. Dedica-se igualmente à concepção gráfica de capas, catálogos e paginação de livros nas áreas da ficção, poesia e ensaio. Juntamente com José Vaz, são os autores de Celestino, Rato da Biblioteca, uma edição da Trampolim. Boa noite, José Vaz. Boa noite, Elsa Navarro. Boa noite. Iremos começar por Elsa Navarro, de facto. Esta questão, esta apetência particular, este interesse, e por outro lado, também, se quisermos, o seu lado criativo neste domínio que é a literatura infantil, mas no outro lado que é a imagem, o ver, o olhar para os pequeninos que não sabem ler, quando começou e o porquê? Olha, muito boa noite a todos, não é? E eu vou tentar contar um bocadinho a minha história Sim, desde que nasci, quase. sim. E eu acho que as pessoas vão começar a entender a partir dessa evolução, um bocadinho do entendimento depois das minhas opções. Ora, eu nasci em Lourenço Marques, Moçambique. Vivi lá momentos maravilhosos e exóticos. E não tenho muitas lembranças, mas tenho muitos documentários, porque tenho uma família muito preocupada com recordações de fotografia, por exemplo, e então tenho muita documentação visual daqueles tempos. Que faz E parte muitas do seu vivências e património histórias. da memória. Exatamente. E muitas vivências engraçadas. Situações no mato, situações com animais diferentes, situações de recolha, inclusive, por exemplo, do meu pai, de animais estranhos como jacarés, outros animais que. O gorila? O gorila não tanto, mas tínhamos um animal, por exemplo, que tinha uns olhos enormes, que eu não me lembro bem do nome dele, uns olhos muito vermelhos, um macaco pequenino. Sim. Não me lembro do sim, nome também dele. Não. Pronto. E esse animal foi recolhido, por exemplo, que estava magoado, e nós recolhemos em casa. Tivemos animais um bocadinho diferentes. Pronto, entretanto, houve aquela confusão toda em Moçambique, tivemos que sair todos de lá, viemos para Portugal. A família mais próxima estava em Faro, no Algarve, e instalámos-nos lá. E lá também acaba por ter uma vivência engraçada, não é? Uma cultura um bocadinho mais ou diferente. Estive lá até o meu 12º ano e saí até hoje para viver sozinha. Entretanto, conheci o meu marido, estou a viver claro, acompanhada, não é? Claro, e com os meus filhos claro. Também. Mas é esse o meu percurso. Estive depois um ano em Coimbra e a partir dali, por aconselhamento de professores que estive e que tive em Coimbra, ótimos, vim para as Belas Artes do Porto, frequentei o curso de Design de Comunicação, tirei uma das aliás, tirei a melhor nota do curso desse ano, o que foi muito bom, ganhei um prémio ótimo, monetário, no ano seguinte ganha o meu marido o mesmo prémio monetário, tomámos a decisão de casar e gastar o dinheiro na lua de mel, que foi também muito bom, e depois mais tarde tirei o mestrado em projetos editoriais, por muito gosto deste objeto que é o livro, como uma obra de arte que é. E cada vez mais eu trabalho nesse sentido, no livro todo em si, e não só na parte só ilustração. Sim. Mas pode dizer-se, pegando assim um pouco ainda naquilo que a Elsa disse anteriormente, que essa lembrança ou essa memória de ter vivido em África, assim no contacto muito direto com a natureza, assim um pouco telúrica, ou a fazer lembrar também aquele jardim do Éden imaginário que todos nós mais ou menos temos, mas nunca ninguém assim em concreto viveu, pode dizer-se que essa proximidade quase da natureza em bruto, quase como ela do seu início, não é? Este trabalho depois de ilustração assim a posteriori é um pouco ir de encontro a essas experiências que ficaram marcantes, por um lado, e por outro lado também quase como um viver assim muito próximo do sonho, ou aquilo que é, vamos lá, uma certa ingenuidade, ou por outra um certo desrigor em relação àquilo que é depois a vida cosmopolita, na grande cidade, ou na cultura quase estruturada, como é na Europa, e se calhar em Lourenço Marques seria também assim, porque era uma cidade tipicamente europeia, quase. É um pouco este, pode fazer-se este tipo de interpretação. Porque há elementos que depois acabam por aparecer tarde ou cedo, por exemplo, no aquilo que eu disse, no gorila muito bom, ou que iremos um bocadinho perceber um pouco essa história, mas também, por exemplo, na gira-gira, que também é uma girafa, é todo estes símbolos poderão eventualmente ser entroncados naquilo que é, pelo menos, um trabalho inicial por parte da Elsa. Talvez um pouco, não é? Há muitas críticas que às vezes fazem, escritas, não é? Minhas, que dizem que, por exemplo, as minhas figuras são muito simpáticas, muito, até têm um lado assim um bocado ingênuo. Pueril, sempre sim, assim, quando não é? Talvez tenha a ver até um bocadinho com essa parte descontraída da vida, acho eu. Um pouco também por aí. Porque, por exemplo, aquela questão do gorila, quando vai a passear, a menina quando vai a passear com o gorila na cidade, todo pintado de cores, é um pouco essa ingenuidade que normalmente sim, nós passeávamos por, frequentemente portanto, animais. Passear, e é um pouco essa ideia que se transmite que, por exemplo, enquanto que aquela menina com o gorila passeia de uma forma muito à vontade, ingênua e até perfeitamente enquadrada, o desenquadrado aqui é a cidade. Pode ser o Porto, Lisboa, ou exatamente. Braga, alguma coisa qualquer. Essa parte particular do gorila a passear, esse texto foi escrito pelo meu marido. E nós comentamos muito umas coisas um com o outro. Claro. E essa parte, só esse pormenor, saiu quase de um passeio meu com um louva-a-Deus que passeava. com um louva-a-Deus enorme na praia e no parque, lá em Moçambique. Pronto, isso foi um comentário que houve e surgiu a ideia depois a seguir dessa, desse pormenor. Mas não foi só isso também que acho que me encaminhou depois para a ilustração. Por exemplo, em Faro. Eu tive três coisas em Faro que acho que me marcaram bastante. Uma delas foi ter um professor, por exemplo, de escola primária, excelente, de quarta classe, que era o irmão, e era, porque entretanto já cá não está, do Mário Zambujal, que fazia as caricaturas daquelas figuras de desporto. E ele criou uma nós atraíamos aqueles desenhos que ele fazia. Ele fazia em plena aula. Muitas vezes interrompia. Para o mundo esportivo, para aqueles jornais. E depois começou a fazer as nossas próprias caricaturas na própria aula. E isso marcou-me bastante. Eu acho que aqueles... Só a facilidade que ele tinha em desenhar, eu achava aquilo um bocado impossível. Mágico. Mas quase, o que é isto? Quase mágico. Marcou-me bastante. Só depois, mais tarde, é que recordei mais essa parte. Já na escola primária eu concorria a concursos, porque nós éramos quase empurrados para concorrer, não é? A nível de escola. E comecei a ganhar uns prémios. Eu sou um conjunto de quatro irmãs. Nós muitas vezes concorríamos e eu acabava por ganhá-los. E depois não gostava muito de mostrar que... Pois, claro. Mas ganhava-os. E tinha realmente os diplomas e os prémios. Claro. E isso foi uma das coisas que me marcou. Outra foi ter um avô que pintava. Este meu avô é uma pessoa, além de escrever, que ele escrevia muito bem, ele era engenheiro e historiador, e estudava a linguagem pré-romana, na altura, e tem livros lindíssimos escritos, de estudo mesmo profundos sobre essa área. E ele pintava. Um dia ofereceu à minha irmã mais velha todas as tintas todas que tinha, cavaletes, paletas, aquelas paletas bonitas de madeira, todas cheias de tinta grossa. E eu vi aquilo, fiquei derretida completamente. E muito, de forma muito intuitiva, sem conhecimento nenhum de pintura, e uma comecei técnica, a pintar. Nada, porque eu também não ouvia pintar. Eu via só o produto final. Comecei a pintar. Pintei alguns quadros, alguns ainda estão na casa dos meus pais, outros vendi para ganhar dinheiro, para conseguir comprar umas coisinhas que antigamente tínhamos falta e agora começamos a ter também outra vez, não é? Lá atrás que sim. Esses momentos marcaram mesmo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num ciclo eu faço um mundo que descolorirá. Estudantes, rapazes e raparigas, que têm assim uma apetência particular para estas questões da literatura, tanto a nível do texto e a nível da ilustração. Uns mais voluntaristas, outros mais imediatistas, mas outros já com alguma estruturação. Independentemente do curso do ensino básico, das várias áreas e vertentes. Percebe-se um pouco que chega a este mundo da ilustração por aquilo que disse anteriormente, por essa questão familiar, a Elsa e o seu marido, o Tiago, penso que é assim o nome dele. E ele tem dois nomes neste momento. É o José Sarabia, ilustrador, e Tiago Salgueiro, o escritor. O escritor. Mas essa fase inicial é um complemento dessa necessidade, vamos lá, de um dizer assim, eu escrevo o texto e depois tu vais fazer a ilustração. Ou seja, há um partilhar de ideia a nível do texto, porque o texto provavelmente, porque o é, não é necessariamente primeiro construído do que a ilustração, portanto aqui é exatamente, começa-se primeiro pelos alicerces, que é a componente textual, mas depois a ilustração, como é que vê essa necessidade, nem que seja entre aspas, porque uma história poderia existir, as primeiras histórias, se nós nos lembrarmos, as grandes histórias da tradição europeia da literatura infantil, viveram do texto na sua fase inicial e depois, rapidamente, também se construiu a ilustração. Como é que vê essa necessidade, dizia eu, com ou sem aspas, de ser acompanhada exatamente pela componente pictórica para enriquecer mais, provavelmente, ou, por outro lado, o ilustrador é o primeiro leitor? Ora bem, eu acho que a área de ilustração vejo quase espontaneamente. Eu tive um professor, por exemplo, que era ilustrador, que nos mostrava muita coisa nessa área, que era o António Modesto. Eu acho que ele impulsionou o gosto, não é? Depois nós começámos eu comecei a perceber que há várias formas de arte, há várias formas de pintura. Gostava muito deste género de trabalho mais pequeno e mais controlado, não tão grande como a pintura, porque o espaço também era muito grande. E eu acho que me dirigi mais à ilustração por gostar mesmo do material e de ser um espaço pequeno e não me perder tanto depois na... Mas vamos lá ver, aquilo que eu pretendia mais ou menos dizer é o seguinte, até que ponto vamos nos situar, agora fazer um exercício da abstração, no papel ou na imaginação ou na capacidade de entendimento de uma criança que não sabe ler, por isso simplesmente não sabe ler. Até que ponto é que é justo, se quisermos, porque a leitura também, já iremos pegar um pouco, retomar um pouco aqui a conversa com o Sr. José Vaz, que ficou pendente da última vez que cá esteve. Até que ponto é que, por exemplo, a leitura também tem esse lado mágico? Porque quando uma história é verdadeiramente uma história, lida, ou, vamos lá, lida pelo próprio, ou lida por um adulto ou uma criança, essa componente mágica não é, vamos lá, dinamitada. Pelo contrário, penso eu, até é potenciada. Portanto, a ilustração aparece aqui como, vamos lá, não uma muleta, mas, se calhar, uma outra história, um complemento. Porque a criança, ao olhar para aquelas imagens, a necessidade do ilustrador, vamos lá, aquilo que motiva o ilustrador é dizer assim, a história é esta. Independentemente de tu teres capacidade de ler ou não, a história é esta. E ele, ao olhar para as imagens, vai ele próprio construir a narrativa, independentemente de saber ler ou não. Portanto, esse imaginário continua, essa criatividade. É este, mais ou menos, a situação ou o papel em que o Exatamente. Ilustrador se coloca. Nós temos uma mensagem que tem que ser transmitida, não é? Através da imagem. E nós temos que interpretá-la e saber transmiti-la, assim como no texto. Eles têm, o José Vaz tem uma ideia e transmite-a através das palavras. Nós, na ilustração, temos as mesmas coisas. Temos comparações, por exemplo. Temos regionalismos que queremos também colocar e transmitimos. Temos descrições. Causamos sensações às pessoas, porque temos personagens que nos fazem rir ou que nos motivam, que nos entristecem porque estão tristes e provoca-nos sensações e emoções. E tudo isso queremos transmitir para além do linear, que é só o literal, que é o texto, não é? Temos que ir muito mais além do que o próprio texto. Assim como ao texto, também pretende ir muito mais além do que só aquilo que está lá escrito. E eu acho que isso é que é o importante de um livro destes, porque ele é um objeto em que estas duas partes, que é a ilustração e a parte escrita, têm que estar equilibradas uma com a outra. E elas são unidas pelo design, que é uma das coisas também muito importantes neste género de livros, que eu cada vez mais pratico, que faz com que o livro seja um objeto único e seja a tal obra de arte causadora de sensações e sentimentos e imaginação em todos os sentidos. Eu digo-lhe isto, sabe porquê? Porque quando eu li, e até reli, reli os dois livros e mais do que uma vez, três vezes, portanto, mas uma das coisas que me intrigou no livro, no Gorila, no Bom Gorila, ou Gorila, sim, sim, aquele gorila simpático, há ali uma série de linhas de interpretação que acabam mais ou menos, pelo menos, aparentemente, aquela ingenuidade narrativa que ali está, implica depois uma interpretação muito mais substantiva neste sentido. Eu fiquei com grandes dúvidas no final da leitura, e a partir até da própria imagem, se aquele gorila era um gorila do sonho, se era um gorila mesmo gorila, aquilo, o desejo que não se concretiza, faz parte dos elementos simbólicos da menina, e depois até que ponto é que aquele gorila seria ou não um boneco de peluche que era, adquiria depois características antropomórficas, aquela, se quisermos, o sonho tornado realidade. Porque depois, porque a história em si é uma história, vamos lá, muito singela, muito simples, muito básica, sem diminuir o texto do autor. Mas depois, com os seus desenhos, aquilo, aquela história adquire uma potenciação, se quisermos, uma força interpretativa que deu origem, por exemplo, a estes três tipos de interpretação que eu agora lhe dei. Até que ponto, por exemplo, é que aquele gorila não é aquilo que aquela menina gostaria de fazer? Isto por um lado. Até que ponto é que aquele gorila, por exemplo, também não manifesta a vontade de comer que as crianças normalmente não têm? Por exemplo, duas bananas ao pequeno almoço. Até que ponto, por exemplo, aquele gorila na montanha-russa, o medo não é o medo de todos nós, porque quem está com medo é o gorila, a face com receio daquelas subidas e descidas. Até que ponto é que foi este exercício que pretendeu transmitir e criar com esta pequena história? A ideia de um livro, desse livro, surgiu fazer só ilustração sem texto. E depois, o que é que aconteceu? Estava a aparecer. Um livro tem que... Nós temos que pensar num livro, ainda mais num mercado tão pequeno como o nosso, em termos comerciais também, não é? E depois, mais tarde, em termos de marketing também. Mas porque tínhamos esse problema, porque não poderíamos fazer um livro só para ser colocado na nossa estante e tínhamos que, de qualquer maneira, comercializar, um livro só com imagem, naquela altura, cá em Portugal, e com as dimensões que queríamos, que eram um bocadinho maiores do que aquilo que está, não era muito vulgar ver-se na altura, não é? Agora começa a ser. Sim, aparece. Porque há muitas editoras mais pequenas, até a nível pessoal. Sim, aposto muito. E aí sim há essa liberdade grande, e ainda bem que há, porque... A Bruá ou a... É muito bom. Isso. E até já em situações até táteis, porque nós temos os nossos sentimentos todos apurados quando vemos o livro. Tem ratos, vivem escondidos nos nossos sapatos. Tem ratos, vivem escondidos nos nossos sapatos, roem-nos os dedos. Tem medos, vivem escondidos nos nossos segredos. José Vaz, como é que chega aqui ao Celestino Rato da Biblioteca, sabendo que, independentemente de ser um dos autores históricos desta questão da componente textual, mas volta aqui a um tema quase que faz parte do seu imaginário, ou do imaginário de todos nós, coloca-se assim um pouco, e se eu contasse a história da cidade, ou da rua, ou da freguesia onde nasci e cresci, ou por outra, onde grande parte dela também fiz algum percurso da minha vida? É um pouco esta ideia que este rato da biblioteca pode ser o rato da biblioteca, porque as bibliotecas têm mesmo ratos, ponto. Pode ser o rato de biblioteca, aquele que é o Teodoro, que é o guarda da biblioteca, ou pode ser o rato da biblioteca, aquele que vai lá todos os dias religiosamente, independentemente daqueles livros bafientos, aqueles livros que ninguém os quer ler, muito menos hoje na sociedade do século XXI, cartas de amor que já não interessam a ninguém, assim como o amor também já pouco interessa neste século XXI. É um pouco estes símbolos todos que pretendeu dizer, sabendo que ele é alocado numa zona muito particular da cidade do Porto. Todas as histórias têm sempre uma... escondem sempre uma outra história. E esta, o Celestino, o Rato da Biblioteca, nasceu por duas razões. Uma delas é que eu fui buscar a ideia numa visita que fiz a uma escola da zona do Porto, ou uma escola da área de Campanhã, e foi durante a conversa com os meninos e as meninas presentes que me apareceu essa ideia do rato da biblioteca. O rato da biblioteca é uma expressão que não existe só para ratos de biblioteca, existe também para ratos de sacristia, para ratos de porão, há ratos para em muitas circunstâncias. E, portanto, aí, nessa visita, nasceu a história do rato da biblioteca, a figura em si. Depois, ainda houve outra circunstância que se esconde atrás desta obra. É que em 2000, presumo 2001, o Porto foi a capital europeia da cultura. E houve uma iniciativa de juntar todos os escritores e ilustradores da cidade para escreverem uma história dirigida ao público mais jovem sobre a cidade das pontes. E eu então decidi escrever a história do Celestino, que começa por ser um animal, um rato com defeito de fabrico, e aí a partir daí que se começa a gerar toda a história. Ele, em vez de nascer com o pelo da cor da madrugada, o negro, começa por nascer branco. Depois, ainda a junção de uma outra figura, que é o Teodoro. O Teodoro também é uma figura que não aparece na história. Ninguém sabe disso, mas não aparece ao acaso. É que o Teodoro foi um colega de trabalho que eu tive na fábrica da cerveja, na Unicer, que teve um problema de saúde, alcoolismo, e curou com a leitura. Ele tornou-se um leitor compulsivo, de tal modo que esse novo hábito ajudou a ultrapassar essa dificuldade. E depois, um dia, na comemoração do Dia Mundial do Livro, ele lia em todos os sítios. Era nos transportes, era nos jardins, e então, num Dia Mundial do Livro, estava ele na praça, numa das praças do Porto, habitualmente a ler um dos livros, e apareceu um jornalista e tirou-lhe uma fotografia. E ele aparece nas comemorações do Dia Mundial do Livro, na primeira página do, salvo erro, do janeiro, do 1 de janeiro, como exemplo daquele leitor que utiliza os livros como companheiros de jornada, e eu utilizei esse meu colega como uma das personagens da história. O Rato Celestino, nesta história, ele é humanizado. Ele assume sentimentos humanos e no decorrer da história, efetivamente, eu faço uma cartografia da cidade do Porto. Mas não a cartografia clichê. Mas a cartografia humana. Aquelas ruas, o significado das ruas, a Rua dos Abraços, em que os habitantes, o rato começa a dizer, quando era pequenino, pensava que os vizinhos se abraçavam uns aos outros. E afinal não era bem assim. Quando os grupos da cidade, os grupos de futebol. Jogavam uns contra os outros, aquilo acabava sempre em pancadaria. Um volante barbicacho. Exatamente. E, portanto, é uma forma de percorrer a cidade naqueles sítios de humanidade, como eu lhe chamo. A idealização, a cidade ideal, com estas componentes todas. Exatamente. E o rato é um... Digamos assim, aparece numa figura... Mas como escritor, introduz aqui uma série de elementos que também são muito importantes. Desde um tio suposto, um senhor que era bombeiro nos voluntários portuenses, isto por um lado, que tem uma memória cinéfila, por exemplo, claro. Chama-se Valentino, toda a gente sabe. Claro. Rodolfo Valentino, claro. Seria um galã, um homem, um sedutor empedernido em relação ao belo sexo, isto por um lado. Depois... Os nomes dos maus, do vilão, o tigre da Malásia, também têm a ver com o Sandokan, por exemplo. Exatamente. O Fahrenheit também tem a ver com este cinema de bairro. Há toda uma série de... Quer dizer, nós transportamos. Ordem desta gente toda, chega ali a mãe, que é aquela que o trouxe ao mundo, Celestino, e acabou. E acabou a conversa. Mas percebe-se que a escolha do Celestino, que é uma escolha, é a escolha. É aquela escolha que ninguém... Porque um é branco, o outro é seda, o outro decisão, é... É a decisão da mãe. Andam todos para ali com uma série sobretudo de... a mãe é autoritária. A mãe com pelo na venta. Pô. Que é a imagem que a gente tem de uma pessoa que tem uma enorme autoridade. Relativamente ao tio Celestino, o tio do Celestino e o facto de ele frequentar o quartel, os fundos do quartel dos bombeiros voluntários do Porto, é porque aí se realizavam muitos bailes. E então aparece o tio de Celestino como o bom vivant. O playboy. O engatatão. O engatatão. Era isso. E então, até o modo como aparece na narrativa, ele transmite a imagem desse conquistador de raparigas, neste caso. E de situações, de ratinhas, neste de ratinhas. Caso. Pensou que tinha e então ali um ele, nome. Ele, então, dá-lhe, sugere um nome. o nome um bocadinho a soar a Camon, não é? Pois é, ele fica, eu sugiro que ele seja o Fahrenheit. Fahrenheit. Isto é uma... Na história, quer dizer, há uma confluência de muitas coisas. Da minha infância, dos sítios, dos locais, do Santoká, o Tigre da Malásia. Quer dizer, das leituras que a gente fez, enfim, já lá vão algumas dezenas de anos. Portanto, isto é, quando se está a escrever a história, é tudo convocado. E naquele momento entra o passado, entra as vivências, entra a geografia, entra um depósito que tem a ver com a nossa própria vida. Eu digo-lhe que gostei muito da história e logo na altura em que a história foi publicada nessa antologia, logo algumas pessoas da área da investigação disseram que era uma das melhores histórias do livro, porque ela faz a ponte entre as coisas para crianças e as coisas para os adultos. As cartas de amor. Sim, era isso. Era uma coisa deliciosa. Era isso. Deliciosa, que... porque hoje não se escrevem cartas de amor. Hoje não se escreve. Porque não há sentimentos, é isso. Por exemplo, a relação. O namoro de hoje e o namoro dos anos 50 e 60 é das coisas mais lindas que se pode imaginar. E hoje, as novas gerações, quando se lhe põe a contar como era a liturgia do namoro, o ritual, como era o ritual, e eles ficam muito com os olhos muito arregalados. Parecem extraterrestres. Exatamente. Estão a contemplar qualquer coisa. Porque a relação entre um rapaz e uma rapariga dos anos 50, 60 e até antes, os rapazes, de uma maneira geral, eram muito tímidos. E a forma de vencer a timidez era escrever. Era escrever uma carta de amor, que tinham já um conjunto. Um formulário, já tinha uma chapa 5. Que de ti me separe cuando dos corazones sienten igual. Con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual. Con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. Um dos aspectos muito importantes deste seu livro. Primeiro, já tinha desconfiado que, na outra conversa que aqui tivemos, que o José Vaz, além de exercer este seu lado criativo no domínio da literatura infantil-juvenil, é, acima de tudo, um excelente escritor. E esta obra, em termos de literatura infantil, nos últimos anos, e já li bastante, e é um género que eu cultivo em particular, mas é das histórias, até em termos formais, das mais bem conseguidas dos últimos tempos que fui capaz de ler e tive a possibilidade de ler. Mas depois há aquele salto narrativo que é quando o Celestino se encontra numa biblioteca. E encontra-se na biblioteca, o Teodoro salvou, e depois os livros que ninguém quer ler. Os livros que ninguém quer ler, mas que aquele homem diz que são os tais livros sagrados, ao fim e ao resto, aqueles livros que são os livros das cartas de amor. Mas depois nós vemos que o Celestino vai haver aqui uma espécie de uma ponte entre o mundo do Teodoro e o mundo Celestino, quando ele se apaixona, vamos lá, por Aurora. Esta ligação da brancura do Celestino, que é um rato branco, e a Aurora, que é o símbolo de uma nova vida, de um novo dia que aí vem, e depois todo o mundo que faz parte daquele adulto, do homem que zelosamente cuida da biblioteca, é um pouco esta trilogia, se quisermos, de um testemunho de sensibilidade que deve ser mantido a todo custo. O Celestino é humanizado através do livro, e através da leitura, e através das palavras, e através do amor. Do amor que está contido naquelas palavras belas, embora estereotipadas, do livro das cartas de amor. Há um conjunto de significados que existem nessa relação entre a solidão do Teodoro. O Teodoro trabalha na cava da biblioteca. A situação dos livros, as bibliotecas para mim são mundos de fascínio. A solidão dos livros que anseiam subir para conhecer os olhos do leitor. O Teodoro, que não tem ninguém, para falar, encontra um interlocutor, encontra alguém para quem falar, e começa a ler os livros que ele, provavelmente, com alguma melancolia ou com alguma saudade, dos tempos de juventude. Talvez signifique que o Teodoro teria sido um daqueles jovens que gostava-se de declarar a uma mulher, a uma jovem, mas não tinha, era muito tímido. E, portanto, ele procurava no livro das cartas de amor essa, digamos assim, esse veículo e essa coragem que ele não tinha. Mas, de qualquer modo, o problema das cartas de amor é através delas que o Celestino é humanizado. É através dela que ele ganha sentimentos humanos. Aliás, o rato, para muita gente, é um animal um bocado repugnante. Simplesmente ele ali, apenas ele é humanizado. Ele, a partir do momento que é humanizado através da leitura e através do amor, ele deixa de ser rato, passa a ter sentimentos humanos. Isto tem uma história pequenina, mas tem depois imenso... esse potencial, ou se quisermos, esse potenciar dessa relação é quando a passagem da fronteira, aquilo que é os medos, a necessária coragem para enfrentar a vida, é quando, de facto, o Celestino atravessa a rua com coragem em direção ao futuro. Sim. É um pouco essa a ideia que... Não, eu penso que ali é... Assim, uma espécie de mensagem perante a vida... É o deslumbramento do amor. Ele fica deslumbrado com o aparecimento. Ele fica... quer dizer, ele combina o encontro com a Aurora. O encontro ocorre na noite de São João. Pois. Na noite de São João, precisamente. Na noite dos espíritos benfazejos. E precisamente hoje. E ele, a ansiedade era tanta que ele atira-se para o meio da rua, sabendo que as ruas naquela altura estão superlotadas com Mas é isso que a vida pede? É coragem? Sim, é coragem. Assim. Ele atira-se para a vida e enfrenta com toda a coragem. Embora aí, quando estava a escrever, estava a pensar no deslumbramento ele encontra, é como quando nós encontramos uma pessoa que queremos encontrar e já não a vimos há muito tempo, a gente, antes de os metros, antes em um, enfim, um espaço muito grande, começámos logo a abrir os braços. Uhum. Para depois dar um abraço, claro, do tamanho do mundo. E a minha interpretação ao escrever essa parte foi esta. Foi a ansiedade, uhum, o deslumbramento, a alegria do encontro. Foi um bocado isso. É evidente que também se pode interpretar como uma atitude de coragem contra tudo e contra todos, com o movimento das viaturas, o movimento das pessoas. Ele atirou-se para o meio da estrada e pode significar a coragem para enfrentar a vida. Também pode ser isso. Uhum. Isto, quer dizer, é assim, nós escrevemos, definimos a árvore e depois o leitor vai encontrar coisas completamente diferentes, uhum, que aquilo que... Mas é isso a literatura? É isso a literatura. A propósito disso, referir uma informação relacionada com o Celestino Rato da Biblioteca. Uma das professoras, minha antiga leitora, desde pequenina, Inês Martins, que foi fazer a sua tese de mestrado, muito recentemente, pegou na história e fez a sua tese de mestrado, uhum, sobre o Celestino do Rato da Biblioteca. E ela fez uma outra leitura, que eu próprio fiquei muito surpreendido, e uma delas é que eu falava fazia uma ligação com esta história pequenina, à história local, uhum, ao Porto. Sim, ao Porto, claro. Dos sítios humanos, claro. Quer dizer, dos sítios que não são, que o turista não conhece. Portanto, o escritor, quer dizer, acaba por desenhar uma árvore e o leitor, e é o fascínio da literatura, vê uma coisa completamente diferente. E nem sempre igual. Uhum. E nem sempre igual. Vamos acabar como começamos, com a Elsa Navarro. Não sei se aquilo que eu vou dizer é um despautério completo, uma desrazoabilidade também total. De qualquer das formas, eu conheço mais ou menos, e isto não é gabarulice de espécie alguma, mas de qualquer das formas conheço mais ou menos relativamente bem aquilo que se faz no domínio da literatura infanto-juvenil. Não sei se aquilo que vou dizer, como disse anteriormente, é um destemperado da minha parte. De qualquer das formas, há uma ilustradora muito importante a nível europeu que tem um trabalho, não sei se a Elsa tem consciência ou não disso, mas eu penso que até em termos de ilustração é dos trabalhos mais bem conseguidos em Portugal também nos últimos tempos. E há aqui qualquer coisa que faz muito lembrar uma grande ilustradora belga, que é uma outra história contada pelas imagens. Eu vou dizer o nome, é evidente, uhum, que já passou por cá. É Rebeca Dotremer. Não sei se conhece essa ilustradora. Yes. Portanto, há aqui ligações em que a Elsa também estabelece, tem aqui a sua história. São os correios, que é fácil de perceber. Nós, intuitivamente, uhum, quase sem querer, colocamos aí a nossa história. É, uhum, como na escrita, não é? Claro. Quase sem querer é colocada a nossa história. E isso é que é bonito e bom de ser transmitido. E eu ia lhe dizer isto só mesmo para terminar, porque já na história do gorila, aquele início de texto, quando começa com os seus pequenos esquiços, aqueles desenhos, sim. Implicitamente está a querer dizer ao jovem leitor, tu também podes fazer um desenho igual a este, porque no final remata, escreve, faz, pinta. É um pouco tu também podes fazer diálogo, acontecer... Este diálogo que estabelece com o leitor adulto ou a criança, é um pouco esta... As coisas vão acontecendo e vão nascendo, não é? Uhum. E é uma forma de mostrar como é que elas aparecem. E esses pequenos esboços... Alguns que são abandonados logo, outros são efetivados mesmo. Eu acho que é importante cada vez mais mostrar isso, que é o trabalho, às vezes, por trás da ilustração. Uhum. E há alguns até neste particular, sim, livro, por exemplo, as tulipas, que ninguém fala em tulipas, em lado não, nenhum. Elas aparecem ali por alguma razão. Quem me conhece sabe bem. Pronto. E há situações pequeninas que vão aparecendo. E faz parte da escrita, faz parte da ilustração. Eu acho que funciona da mesma maneira. Uhum. É uma maneira diferente de escrever visualmente, uhum, na minha parte, de forma escrita e por palavras, por parte, uhum, do José Vaz. Uhum. Mas elas, estando as duas juntas, realmente, uhum, e bem construídas depois neste objeto, é que fazem o livro ter o sucesso e a eficácia depois junto ao público que queremos atingir. Uhum. Só falando só na parte do design, que também é importante aqui, essa parte, até mesmo a capa, uhum, a própria capa do livro, que faz uma moldura, uhum, e que transmite esses sentimentos dessas duas personagens juntas e unidas, uhum, nessa cor que está aí. E este depois, espelho somos nós. Exatamente. E depois por trás este fundo romântico. O romantismo destes trabalhados minuciosos, cheios de linhas e curvas, que são as nossas vidas, que também se transmitem na escrita pelo José Vaz, e o casamento que foi feito aqui entre mim e o José Vaz, que acho que resultou, na minha opinião, muito bem. Eu gostei muito de trabalhar com ele e casei-nos aos dois na própria capa. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 274. Hoje tivemos dois convidados, um já repetente, José Vaz. Tivemos também a companhia da ilustradora Elsa Navarro. Este programa poderá ser escutado novamente em rumo.pt. Despedimos-nos com promessa de novo regresso na próxima semana. Tenha uma boa noite.